teu nome, Jesus. A doença sai, os demônios caem, a tristeza vai, a alegria vem, em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus, a doença sai, Jesus, os demônios caem e o inferno estremece. Em teu nome, Jesus, a tristeza vai, Jesus, a alegria vem e o fogo do céu desce. Em teu nome, os discípulos ordenaram, os mortos ressuscitaram e o paralítico andou. Em teu nome os milagres aconteceram, foi possível porque creram. Em teu nome, meu Senhor. Em teu nome, a doença sai, os demônios caem e o inferno estremece. Em teu nome, a tristeza vai, a alegria vem e o fogo do céu desce. Em teu nome, o impossível acontece, o oculto aparece e as trevas tornam-se luz. Em teu nome, as vidas são transformadas quando vem.